Daniel, quanto autorizado táxi, via Juliette, contorno prático, pátio principal, chamando. Tá 3567, pushback, acionamento, portão 11. Aguarde, tem 567. Aguarda. É, prosseguir, dá presente para Zé Cruz, confia. Vamos coordenar com a torre, prossigam para a rotatória, Bravo que o Whisky chamando a mesma, em 1-8 decimal 95. Avisando o localizador, 35491. 35491, não completa ele, é X-Way, chamando torre, 1-8-95. 1-8-95, obrigado, boa tarde. Até a próxima, Charlie. Igualmente. O 1601, completa Bonf, desça para 2.000 pés. Autorizado ele, é X-Way, reporte localizador. 2.000 pés na Bonf, vai reportar, estabilizado, Coronel 01. Grita, a fim de evitar pouso simultâneo com a TR da Trip que se encontra já na final da 1-0, o Bravo que Whisky. 360 curto pela direita. Aqui encontramos pela Alfa. Pela Alfa, cadê a Vila Juliette? Para informação de tráfego, Charlie 150, à sua esquerda. Altitude aproximadamente entre 1.000 e 1.500 pés, realizando espera, o mesmo não interfere na sua aproximação. Visual com belíssima TR da Trip, autorizado pouso, pista 1-0, vento 100 graus com 11 nós, o Trip 5491. Centro tráfego, à nossa esquerda, está ali pouso na pista 1-0, Trip 5491. E Bravo Vitor, ingresse na Juliette, contorno prático principal, agilizando, chamando a Lima. Juliette, contornando o prático, chamando a Lima, o Bravo Vitor. Bravo que Luiz visual com a TR da Trip na final da 1-0. Afirmativo, tem condições de se encaixar e trabalho do tráfego para a troca remetida no 1-7. Táxi em frente, coloco após a primeira esquerda. Na primeira, na próxima esquerda, é a Taxi Way Quebec e vai chamar a torre em 1895 para taxi até o pátio 4. Juliette Bravo Vitor vai seguir a aeronave à frente, via Lima mais Quebec, né? Quebec mantém posição, chame torre em 1895. Desculpa aqui, seguindo na aeronave na Quebec, 1895, Bravo Vitor. Solo, teria alguma previsão por 3567, inicial pushback? Agora, 3567, está autorizado, chame pleno de táxi. Agora, está iniciando, vai chamar para o táxi 3567. Afirmativo, mantenha o ponto para a Taxiway Quebec, a próxima Taxiway à esquerda, devido a tráfego na final do 17 para toque remetida. Bravo Kilo Whisky, autorizado toque remetida, pista 1-7, o vento 100 graus com 0-8 nós, altímetro 1-0, 1-2. 35491 no solo de Salvador, 35 direito ao livrar, chama o solo em 121, 19. Direito a 1219, 35491. Eu completo ele FXWay, chamando torre 198, 195. 1895, obrigado. 4206, posição 3 para o Fuxeca. Foi o 35491 que modulou? Zero baixar travado. Uno 601, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 10012. Apenas confirmando, baixar travado já. Afirmativo, estabilizar DLS, baixar travado. Gente, quanto à aproximação, aguardando o eixo livre. Quem está aguardando? Poderia repetir, o nosso chamou solo, a mensagem está sobremodulada. Tá, 3629, informação mais, precisa autorização para São Paulo com Gonhas. 3629, autorização para São Paulo com Gonhas, nível de voo 360, via Pertolona 6, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da Eule da Brite, primeira curva à direita após a decolagem, o código transponder é o 5575 e o controle 120.8. Afirmativo, está quase um doutorando já em Salvador. O Gilete Bravo Vitor segue o tráfego à frente, reporte pista livre, Gilete Bravo Vitor. Aqui, foi na pista. Bravo que Luiz que tocou e arremeteu em Salvador aos 37, prossegue agora no corredor Axé para toque arremetida em Veracruz com controle 120.8, o Bravo que Luiz. Correto, chama para prospecto. Interfere na sua aproximação, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com 09 nós, Bono 601. 100 graus com 9, livre pouso, Bono 601. Twisky, 1 no meu pés, corredor Araxé, eu posso falar da barra. Está com 164 a bordo, 4 horas, alterna a campeira. Táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Pátio, Índia, Alfa, torre 1895, boa tarde. Vou estar na frequência livre no pátio 4, até a próxima. Boa, prossiga na chegada da Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1012, e a cena de identificação. Identificou a chegada da Mari, desça 2, a 3 mil pés, a 1012, a 3, 894. Salvador, boa tarde, é 76722, informação Mike, autorização Galeão 360. 672, abaixo, calma. 01 no solo aos 40, direito 121 no 19. Direito 219, obrigado. Até já. Já. Ô, Patrícia, autoriza o GLS Twist que dá 1 na terra para o 3294. Afirmativo, mantendo a chegada após etapa, vou encerrar Vitor 366 para o GLS Twist 3294. O número da aproximação? 06, auxilia de apoio de coordenação com a equipe de solo após a passagem do tanque, já está praticamente passando a retaguarda, iniciando no 03. Coordenação de solo, 206, vai liberar o curso. O F-767-22, vamos para a cópia? Pronto. Autorizado Salvador Galeão, 360, via Prezilu 10. Da Euleda Bridge a subida, primeira curva à direita após a decolagem. 5576 é o código, 1208 é o controle. 360, Galeão Salvador, Prezilu 10 autorizado, primeira direita da Euleda após Bridge. 5576, controle 120.8. Correto, chama para pushback sonamento. T3567, ponto espera da 10. T3567 autorizado, ingresso de decolagem pista no 0, vento 100 graus com 099. Livre decolagem, 3567. Só uma curiosidade, e qual empresa que é esse avião que está aqui à nossa esquerda? 67. Várias aeronaves já perguntaram, a gente também não sabe aqui não. Tá bom, obrigado. Nada. Táxi à direita, em dia alta, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012. Obrigado, dia alta, espera no 0, ajuste no 012. Romeu Golf com transporte de enfermo, pronto para a cópia. Autorizado São Paulo, Congonhas, em via de voo 220, via Whisky Uno, Bravo Golf Charlie e após Golf 449. A subida será da El, Leda e Elz, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, corrigindo 17. 5474 é o código transponder, 120.8 é o controle. T3567, decolado de Salvador, aos 44, controle em 120, 18, bom voo. 208, obrigado. Torre, livre sonar, e para o táxi, chame torre 1895, Romeu, Romeu Golf. Isso. O 380, saída Arbor. Arbor, 380, 3567. Arbonda presente? Informativo Bravo Cruz, frequência livre para coordenação e toca remetida em Vera Cruz. Reporte ao regresso, Bravo Cruz. Sempre 567 pode voar a bordo presente? E 567 está autorizado direto do Elefa. Direto Elefa, 3567, obrigado. Firmativo, autonomia? Firmativo, reporte quando pronto para o táxi, pátio 5, o Papa Triplo Romeo Golf. Espera, pistão 0, tá pronto, azul 42, era bom. Azul 4206, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus com 08 nós. E decola, 42, era bom. Zero no pronto, cópia? Pronto. Autorizado pelo Salvador Galeão, nível de voo 360, via Pêzulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5563 é o código, 1208 é o controle. Xenar 6201, aprovado Galeão 360, via Pêzulo 10, saída da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita. 5563 é o transponder, 1208 é o controle. Correto, chama para posicionamento. Câmara. Eu vou no 856 para o pushback acionamento. 856 autorizado, já para início de táxi. Vai chamar início de táxi no 856. Caso 4, pro agora do Serra Mito 366, desça para 2500 pés, ILS Whisky autorizado, reporte localizador. Gente, autorizado pro 366, reportará estabilizado para 3894. Decolar 249, controle 120.8, bom voo. 20.8, azul 4206, boa. O gol no 856. Prossiga. Informa que vai logo mais pedir novo pushback de acionamento, ok? Sim, chama novamente. 256. 4370, azul 4206. Em estabilizando a 3894. Quatro completo LS Whisky, chamando Torre 198, decimal 95. 1895, Salvador, tá 3894, está habilitado em LS Whisky, pista 10. Tá 3894, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus com 08 nós, confirmando o trem já baixar a travada. Afirmativo, autorizado pouso 10, tá 3894. Mandou o gol no 856 para o pushback sanamento. 856 autorizado, tem um trem de táxi. A chamada de táxi no 856. Dano 170-3567. Confere, 3567, chama agora o centro Recife 1260, alterno 288. 260-1288, 3567. Rover Alfa, prossiga via corredores, estou no 1500 pés, reporte ingressando no Interlagos, o altímetro 1012. Tio, Paripe ingressando no corredor Interlagos. Direita, 3, 8 na parte. Rover Gol, 601, bastante. 3894. Taxi via Alfa, chamei essa Juliette. Confirme o nome do chamou sol? É o gol no 601. 601, no minutinho, cópia Galeão. Vai dar. 3894, boa noite, livrou? 3894, taxi via Alfa, chamei antes da Juliette. Não, pode ser Juliette, 3894. Azul 4206, passando no 7, passou 170, chame centro Recife, 12545, alterno 2085. 12545, 5, 26, 8, 5, azul 4, 206, bom fim de semana. Bem. O pushback, seu nome é? É o número 2 no setor, aguarde, 6201. Aguardo, 6201. Boa, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 012. Para o táxi, o Gol no 856 com 169 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Fortaleza. Faça direita em Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Ajuste 1012, a direita em Alfa, ponto de espera, vai chamar torre 1895, voo no 856. São 3894, ingresso Juliette, portão 11. Portão 11, via Juliette, 3894. 6201, está autorizado para o pushback acionamento, chantei no chitá. 6201? Afirmo, chamei 6201, autorizado, puxa acionamento, chamei de táxi. Do lado, vai chamar o táxi 6201. Gol 1601, pronto para cópia? Pronto, cópia 6601. Autorizado Galeão 360, via Pêrdulo 10, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5014 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. 0 autorizado, Salvador Galeão, José Lula 0. Saída da El Leto da frente, curva direita, 5094, transponder 208 é o controle. Correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar. Solo Salvador, o gol 1567. 567, pronto para copiar Brasília? Copia. Autorizado Brasília, 360, via Pêrdulo 17. Subida Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é 5017 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, via Perizulu 17. Saída Arbor, transição Elefa, curva direita, transponder 5017, controle 1208, gol 1567. Correto, chama para pushback extremamente. 5567. Posicionamento é 6722. 6722, portão 62, autorizado, chão preenchido. Autorizado, chama o táxi. Bravo que Luiz, que regressando para Salvador, confirma. Bravo que Luiz, que é 1.510, prossiga via corredores, reporte para IP no ingresso de Interlagos. Whisky. Rio Moral, fala presente, está autorizada a proa da rotatória, Índia do Rio Moral. Guarda o cara na Guarulhos. À direita, em dia, Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 012, o Xanar 6201. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, 6201. Ok. 20, décima 8, bom voo. 1108, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol